abre tuas portas para os povos entrarem, para os padres partirem. Sião de portas abertas para o mundo abraçar e acolher a cada irmão. Sião para a juventude, portal do jovem Sião, portador do fogo do Cristo Tabor. Sião das alturas, cidade eterna e sacerdotal, aberta ao céu, fecunda terra. Aberta aos homens, povoa o céu. Aberta aos homens, povoa.